DJ Daniel Cardoso, detonando seu sucesso sem parar. Você pede a gente. Siga-me no Instagram, Daniel Cardoso DJ. Essas malandras, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrau, vrau, no show do Xande. Fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrau, vrau, pica com a bela. Fica doidinha, então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vem. Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, Davi Novaes! Simbora! JS é do swing do papai. Mais uma vezinha, vai! Bora, vai, acerta! Joga pra linha de aí, ó! Essa balada, assanhadinha, e só quebrar, só quebrar. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai. Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Ai, ai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, Davi. Swing now. Se achando de avião, papai. Cardoso um dia e já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Tá bom. Dá pra pensar em desistir da minha profissão. O suélico, qualquer carrão, largar a bota, a espora e também minha cela. Usa tênis, bermuda, jeans e sinto sempre bela. Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi, eu desisto de tudo e deixo pra depois. A minha vida é essa e eu não quero outra. Quem curte forró e vaquejada, bota a mão pra cima e diz o quê? Abra a porteira, solta o touro, vaqueiro tá preparado. Manda boi, pode ser 25 a roupa, meu cavalo atestado. Eu disse manda boi, abra a porteira, solta o touro, vaqueiro tá preparado. E aí, pelo militão? O povo assina meu patrão, Jorge Luiz, moça flor, diz agora derrubador de boi. É nome de diamantes, a lingerie mais, eu não posso dizer, mais desejada do Brasil. Diamantes, chama. Tava pensando em desistir da minha profissão. Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão. Largar a bota, a espora e também minha cela. Usar tênis, bermuda, jeans e cinto sem. Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi, eu desisto de tudo e deixo pra depois. Só quem tá com sem a batida, ó. É, manda boi, pode ser 25 a roubo, meu cavalo é de gado. É forró que tu quer, menino? Disse todas as mulheres, levantem as mãos agora. Decreto liberado pra ela, que foi abandonada. Coitado, coitado. E agora? Agora aguenta ela e as amigas dela. Coitado, tecladinho do Lobinho. Cadê o gritinho das meninas? Olha aí, Geraldo. Que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tá tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois eu estava aqui quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei, nem te confiei. Explica agora. Cala a boca, como é que a culpa é minha? Explica, explica agora. É DJ Daniel Cardoso a tocar. Mas olha onde eu vim parar. DJ Daniel Cardoso. Mas como pude imaginar que no lugar do coração da princesinha joga a mão e diz, vai, tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber que é com seu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver o amor que eu sinto por você. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve ter. Você joga, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. Beijão especial pra toda diamantes. Eita, lingerie. Mas olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Você tá me ensinando mesmo sem saber, mas é com seu desprezo que eu vou te esquecer. Mais um pouco e tu vai ver o amor que eu sinto por você. O teu jogo é sem jogar.

moleque, eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa. E ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijar lá. Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém, é desse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, o meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, o meu peito gritando te amo. Daniel Cardoso. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém, é esse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. O nome dela é Chira Cele. Para meu tutu, para meu tutu, isso é lembrado que você deixou. Tá tudo ao vivo. Vai, show de praia, Rafael Tupinho. Nova e vai pra todas as meninas, as que é brava de verdade, vem na coreografia, vai só de sacanagem, vem na puleiragem, vai só de sacanagem, vem na puleiragem, vai só de sacanagem, vem na puleiragem. Quando eu mandar tu vai pra baixo, se eu pedir tu vai pra cima, vai bunda pra baixo, bunda pra cima, olha é bunda pra baixo, vai bunda pra cima, olha é bunda pra baixo, bunda pra cima, olha é bunda pra baixo, bunda pra cima, bum, bum, bum, bum. E vai pra todas as meninas, as que é brava de verdade, vai na coreografia, vai só de fuleiragem, vem na fuleiragem, vai só de sacanagem, vai na fuleiragemzinha, vai só de sacanagem, na fuleiragem. Quando eu mandar tu vai pra baixo, se eu pedir tu vai pra cima, se eu mandar tu vai pra baixo, se eu mandar tu vai, vai bunda pra baixo, bunda pra cima, vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima, larga bunda pra baixo. Se liga aí, aqui é Daniel Cardoso. Pra cima, meu DJ. E Xande Avião lança nova e vai pra todas as meninas, as que é brava de verdade, vai na coreografia, vai só de sacanagem, vem na puleiragemzinha, só de sacanagem, vai na puleiragemzinha, só de sacanagem, vai na puleiragemzinha. Seu pedido vai pra baixo, seu pedido vai pra cima, quando eu mando vai pra baixo, pedido vai, vai bunda pra baixo, vai bunda pra baixo, vai bunda pra baixo, vai bunda pra baixo. Depois desse feriadão, depois do vinho, só dá o avião. Escondendo e jogando no chão, no peito seu lado vazio, nome escrito na palma da mão. A

pra morar no beco da decepção. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior. E quem é corrozeira aí da Uvidão? E fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, vá morar no beco da decepção. Você foi Instagram, Daniel Cardoso DJ. Você foi despejada do meu coração. Vá morar no beco da decepção. Brasil, aí você já viu. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Daniel Cardoso, na parada, meu irmão. Diferente, não! Eu, Cariri, joga a mão em cima e diz comigo que é o quê? Ai, safadão! Faz uma semana que eu tô te ligando. Você não me atende, te mando mensagens, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. E desse jeito você vai acabar com a minha. Joga a mãozinha pra cima e queda. Você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. E desse jeito você vai. Cadê os cachaceiros, meu carinho? Levanta o copo aí.

mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza que eu posso ir além do que virá teus olhos, além de transpirar seus poros, além de arrancar sua culpa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas ó, é só uma ideia boba. Me machuca, não. DJ Daniel Cardoso. Abaixa, mas já levantei as minhas mãos. Levo o que for de valor. Não é um assalto, cê tá me fazendo, é um favor. Levo o carro impregnado com o perfume que ele usava. Leva essa aliança que pra mim não vale nada. Peraí, onde é que cê vai? O mais importante, se não quer levar. Tropeço no sofá, machuco o dedinho, minha culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas. E dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho. Você sabe que o esquema é outro. Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho. Pra casa, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. e despintou e jogou fora o pincel. Gira, Sere! Pra parceiro Mário querido, alô, paga, bora, Tadeuzinho! Olha, Iago, Cunha Lima, João Paulo, São Music Bar. Me desculpa vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Toca na viola que eu quero falar de amor agora, toca. Toca que eu sei que tem gente apaixonada aqui. Fala, meu brother, DJ Daniel Cardoso. Sei que tem gente pra encher o copo agora, vai beber. E se eu despir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se despassa embaixo dos lençóis. Reflita. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza que eu posso ir além do que virar seus olhos, além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas ó, é só lá e daí. É só lá e daí, a boba. Tudo bem. O que tem? Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que tem? E tanto faz se você não me ama. Mas ó, só uma ideia boba. O que tem? Posso nascer na moda da vida. Se é pra você me usar, o que tem? E tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida. Conselho ao meu coração, pra ele ficar no modo avião. Descansa aí e para de chorar. Já pedi pro meu seguro de vida adicionar saudade recaída. Provavelmente é o que vai me matar. Mas se eu não me curar, pode procurar. Só vai me encontrar na mesa de um bar bebendo. Eu sinto tanto sua falta. Ontem éramos 3, eu, você e a felicidade. Hoje somos 2, só sobrou eu e a saudade. É saudade que fala, né? É carência que fala, né? Vem me ver nesse bar, nem que seja só pra brigar. Só pra brigar. É saudade que fala, né? É carência que fala, né? Vem me ver nesse bar, nem que seja só pra brigar, só pra brigar. Deixa esse orgulho pra lá e vem pra cá me amar. Você foi bem, vem, vem.